xará Roberta Miranda. Vá com Deus. Obrigado, Roberta. Marciano e o clássico Boate Azul. E o Goiano e o Paranaense com a viola e a pescaria. Pegando aqui um gancho na música da Roberta Miranda, eu digo a você, amigo ouvinte, vá com Deus, mas amanhã volte, porque o Violada Sertaneja estará de volta aqui, te esperando neste mesmo horário, neste mesmo canal. E nós vamos curtir grandes clássicos da nossa moda sertaneja. Até amanhã, se Deus quiser. O Violada Sertaneja fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima. YH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Reservado à propaganda eleitoral gratuita, Lei 9504/97. Juntos fazemos o que nunca foi feito pelo Ceará. Mais saúde, educação, desenvolvimento. Tudo isso é possível. Com o seu apoio, nasce um Ceará novo para todos. Sou Érica Amorim. Mulher, mãe, cristã, sou com Roberto Cláudio na luta por um Ceará que acolhe bem a todos os seus filhos. Como secretária de governo de Caucaia, ajudei a cidade a reconquistar o selo Unicef de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Em 2018, fui eleita deputada estadual com mais de 86 mil votos. Agora, quero ser sua representante no Senado Federal. Siga meus perfis nas redes sociais e saiba mais sobre nossa candidatura. Mudança e confiança, isso que nos movimenta. O Ceará precisa de alguém que vem pra fazer a diferença. 5555 Ceará confirma. Fala, moçada, Capitão Wagner. A história da Camila daria um filme. Mãe de um filho com deficiência que aos 3 anos precisa de um transplante para sobreviver. Então ela faz uma grande campanha e consegue o doador. Advogada dedicada, a Camila usa o seu conhecimento para fazer valer a lei, garantindo exames, medicamentos, amparo e assistência. Muitas vezes para famílias esquecidas, invisíveis para o Estado. Wagner, precisamos levar essas e outras causas para Brasília. Em Brasília, vou poder cuidar de muito mais cearenses. Começa a contar, termina a bombar. Muita gente me fala, você vai disputar o Senado contra o ex-governador? Primeiro, humildade sempre. Tem também os candidatos de outros partidos que devem ser respeitados. Segundo, olhe, depois que a mãe consegue um doador de medula para salvar a vida do filho, mas nada é impossível. É Camila com A no final, vê se presta atenção. Advogada, mãe valente, gente da gente cuida do filho doente. A chance era uma em 1 milhão. Inclusão não é apenas rampa na calçada. Você concorda? Inclusão é mais que um banheiro adaptado do que libras e braille. Concorda? Inclusão também é acesso a medicamentos, a tratamentos, ter creche de qualidade, ter emprego e viver com dignidade. Se você concorda comigo, precisamos conversar. Se as famílias do Ceará acharem importante ter uma senadora em Brasília com esse olhar feminino, materno, lá estarei. Tenho certeza que nós no Senado, Capitão Wagner no governo, podemos fazer muito pelo Ceará. Camila, senadora, 700. Camila, com A no final. Esse detalhe faz toda a diferença. Coligação União pelo Ceará, União Brasil, Avante, PTB, Republicanos, PL, PROS, Podemos. Começa agora um novo tempo. O Ceará, 3 vezes mais forte. Como na Camila, mano, tudo vai melhorar. Camilo, senador 131. Governar é cuidar das pessoas. Foi com esse compromisso e muito diálogo que enfrentei a pandemia. Precisei tomar decisões duras para proteger a vida dos cearenses e superar a falta de preparo e apoio do governo federal. Eu sou da luta, da esperança, do diálogo e do trabalho. O Ceará e o Brasil precisaram tanto do Serviço Público de Saúde. Graças à interiorização da rede, é um trabalho contínuo de ampliação do atendimento, conseguimos salvar muitas vidas. Compramos e botamos para funcionar 4 hospitais, um investimento que ficou para sempre na saúde pública. Até a pandemia, só 4 cidades possuíam leitos de UTI. Agora, são mais de 20 municípios atendendo todas as regiões. Foi para UTI. Foi uma análise fora de sério. Comprar esse hospital salvou muita gente. Tomamos forças com instituições públicas e privadas e desenvolvemos o capacete Elmo, que salvou vidas de milhares de pacientes e foi premiado internacionalmente. A segurança vacina no braço, integral, comida no prato. Somos um governo de inovação. A gente acredita na ciência e na vacina no braço. Por isso, garantimos a distribuição eficiente de vacinas em todos os municípios. Como na família, tudo vai melhorar. Nesses 8 anos, a saúde avançou muito no Ceará e vai continuar avançando com Lula presidente, eu mando governador e comigo no Senado, garantindo mais investimentos para o nosso estado. Camila é meu senador, 131, 131. Camila é meu senador. Federação Ceará cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança, FEBRASIL, PT, PCdoB, PPP, MDB, PRTB, Federação Pessoal Rede Solidariedade. Só a doutora Uélia Pinho, número 90909. Por uma nova visão na política. Capitão Silva, 90192, estadual, para trabalho para o Primo Mascarante. Estou com o capitão. Pronto. Ei, fala galera, sou Godofredo Pepe, candidato a deputado estadual com o número 10700. O esporte mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Vou lutar para a inclusão do esporte nas escolas públicas. Os autistas, idosos e as pessoas com deficiência também merecem ser incluídos. Para deputado estadual, vote Godofredo Pepe e 10700. Uma vez campeão, sempre campeão. Os... é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna, que é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. O boletim é um extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. A novidade é que a partir dessas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a sua localização. É ainda mais transparente e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. PDT, o que aconteceu no Aracati? Essa é a pergunta que todo o Ceará se faz hoje. Transformamos uma cidade em 5 anos, através de muito trabalho e uma gestão eficiente. Peço seu voto, Guilherme Bismarck, deputado estadual, 12-14-4, com Roberto Cláudio e Ciro. Bora, bora. Eu sou Fran Toro, candidata a deputado estadual. Sou mulher, sou mãe e quero ser porta-voz daqueles que foram silenciados. Meu compromisso com o povo já vem de uma longa caminhada. Vote 12-4-5-7 com Roberto e Ciro. Pelo Ceará e por sua família, para deputado estadual, vote Motorista Aragão. Sua melhor... PSB. Sou Heloísa Florença, nascida e criada na periferia de Fortaleza, formada em fisioterapia pelo FIES. Minhas principais bandeiras são a luta pela melhoria da saúde e o direito das mulheres. Vote 4773, estou com Roberto Cláudio. Eu sou Daniela Alcântara, com o número 40287, em defesa das minorias e da juventude periférica, por uma sociedade mais justa, juntos somos mais fortes, com Roberto Cláudio. Sou Pedro Coelho, sou cego, sou candidato a deputado estadual com o número 4331, com o Roberto Cláudio. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do MDB. Sou o deputado Leonardo Araújo, com o número 1551. O trabalho que desenvolve o nosso Ceará, ao lado de diversos municípios, concretizando o sonho do povo cearense. Leonardo Araújo, 1551. O que você acha da criação de um Conselho Tutelar Animal? Você sabia que essa foi uma das propostas apresentadas pelo nosso mandato? Para continuar essa batalha, preciso do seu voto. Para deputado estadual, Aldir Mota, com o número 15133. Aprovamos um projeto de lei de minha autoria, a implantação de caixa em 24 horas nos municípios da Jussuoca, Puiarés, Paramoti, São Luís do Curu e Uruvetama. A próxima será a sua cidade. Para deputado estadual, Edvaldo Frasco, 15.000. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do PT. Meus irmãos, minhas irmãs cearenses, é com muita alegria e com muita satisfação que me dirijo a todos vocês. Sou Zezinho Albuquerque, com o número 1111. Quero continuar contribuindo com o estado do Ceará. Conto com o seu voto. Camila Elmano, Zezinho, 1111. Sou Wilma Coutinho, candidata a deputada estadual, com o número 11.333. Estou na luta por nós mulheres e pelo nosso sertão. Por um Ceará melhor, vote Wilma Coutinho, 11.333. Olá, meus amigos cearenses. Venho novamente pedir seu apoio e voto de confiança para darmos continuidade ao trabalho que iniciamos em 2002 no Parlamento Cearense. No dia 2 de outubro, vote João Jaime, 11.000. Vote nos candidatos e candidatas da Federação Fé Brasil. Sou Juliana Lucena, candidata a deputada estadual. Quero ser a voz da mulher, da juventude, dos autistas, do agricultor, do Vale do Jaguaribe e de todo o estado. Para deputada estadual, vote Juliana Lucena, 13555. Sou Pedro Lobo, 1311, nasci no Crato e venho dos movimentos sociais. Defendo a geração de emprego e renda, a agricultura familiar, a educação e a saúde de qualidade. Compromisso de quem faz. Peço seu voto. Pedro Lobo, 1311. Sou Luana Valim, mulher negra, trans, militante da causa dos idosos, com projeto para o primeiro emprego. Luana Valim, deputada estadual, com o número 13220, a voz da população LGBTQIA+. Como líder de Camilo e Isolda na Assembleia Legislativa, temos conseguido grandes conquistas para os cearenses. Para continuar o trabalho com Elmano, Camilo e Lula, vote Julinho 13789 para deputado estadual. Olá, meus amigos. Eu quero representar o seu sonho e seu desejo de um Ceará melhor. É preciso coragem para mudar. Sou Tão Menezes, 43333. Conto com o seu voto. Estou com Camilo 131, Elmano 13 e Lula 13. Saudações, família cristã. Sou o Bispo Abel Galvão, candidato a deputado estadual 14014. Há 30 anos luto em defesa da família, dos princípios cristãos e do social. Para a renovação, vote Bispo Abel Galvão 14014. Estou com o capitão. PCB. Lúcia Pires, 7287. Sou com o capitão Varon, governador. Sargento Douglas, policial militar do COTAC, com o número 7190. A segurança de um Ceará melhor. Estou com o capitão. Avante. Amigos e amigas cearenses, sou o Sargento Berg, policial militar, estou candidato a deputado estadual com o número 44700. Por um Ceará mais seguro de oportunidades. Vamos dizer não às facções criminosas, valorizar a estrutura de segurança pública e cada cidadão de bem cearense. Não aguentamos mais essa situação em nosso Ceará. Solicito seu voto para deputado estadual com o número 44700 para lhe representar na Assembleia Legislativa do nosso Ceará. Capitão Wagner para governador do estado com o número 44. Sou Margarida Moraló e juntos formamos a candidatura coletiva de pessoas com deficiência. Iremos defender os direitos das pessoas com deficiência e seus familiares. Contamos com seu voto para deputado estadual 44044. Estamos com o capitão Wagner, governador 44. Eu sou Isabelle Munguba. Há 20 anos eu venho cuidando de famílias e mulheres através dos projetos sociais e da igreja. E chegou a vez de defender os valores familiares e os princípios cristãos. Eu sou a favor da vida e contra o aborto, a favor da família e contra a ideologia de gênero, a favor da liberdade e contra a legalização das drogas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Conto com seu voto para deputado estadual 44447. Capitão Wagner, governador 44. União Brasil. PSB. Vote 55345, Tião Simpatia, Cultura e Cidadania. Sou autor da Lei Maria da Penha em Cordel e há 28 anos atuo no campo da cultura popular. Na Assembleia, serei voz ativa em defesa dos artistas cearenses. Estou com Roberto Cláudio. Sou Wagner Castro, professor, historiador, compositor e músico. Sou candidato a deputado estadual pelo PSB. Meu número é 55777. A educação é minha bandeira. A educação muda as pessoas. Você muda a política. Conto com você, com Roberto Cláudio. Igreja Cassandra, deputado estadual 55007. Nosso mandato será de inclusão, com Roberto Cláudio. Vote nos candidatos e candidatas a deputada estadual da Federação Pessoal Rede. Sou militante socialista, líder sindical e estou com Lula, presidente. Venha com a gente, eleger um peão da Constituição Civil para a Assembleia Legislativa. Vote Nestor Bezerra, deputado estadual 50113. Em defesa do nosso Ceará e as igrejas, Rosilei de Alves, 19888, estou com o capitão. Vânia dos Queijos, 19012, deputado estadual, conto com seu voto, estou com o capitão. Em defesa do nosso Ceará e as igrejas, Rosilei de Alves, 19888, estou com o capitão. Podemos. Para buscar recursos para a saúde e devolver o sorriso do povo cearense, para deputado estadual, vote doutor Isaac Rabelo, 30 mil. Só se consegue crescer com trabalho duro. Venha fazer parte dessa obra. Vote deputado estadual Silvio Brasil, 22522, para um Ceará melhor. Estou com o capitão. Em News Coaching Médica, 22100, sem corrupção. Agradeço a Deus estar diante do Ceará, pelo patriotismo, liberdade de expressão e democracia. Bandeira no peito, Brasil. Sou da praça, sou Bolsonaro, sou capitão. Na Assembleia, eu vou representar você e defenderei os principais valores: Deus, pátria, família e liberdade. Por um Ceará mais próspero e seguro. Perpétua Guiar, 22444, sou com Bolsonaro, sou com capitão. PL. E hoje o tema é segurança. A segurança é um assunto que interessa a todos, Mariana. Esse é um ponto fundamental para que a gente tenha mais tranquilidade, liberdade e qualidade de vida. É verdade, viu? O assunto é muito complexo e exige alguém com experiência e competência para falar. E é claro que eu estou falando de quem? Bom dia, Mariana e Márcio. Bom dia, minha gente. Roberto, me fala, o desafio é grande, né? Muito mesmo, Mariana. Segurança não é um espaço para ideias mirabolantes. É um assunto sério e complexo. Envolve as questões táticas de policiamento, aumento e qualificação do efetivo e melhoria das condições de trabalho. Mas segurança é, sobretudo, proteger e cuidar da nossa gente. Me conta mais sobre isso, Roberto. Veja bem, Mariana. Nós vamos levar o raio para os 184 municípios do Ceará. Hoje ele está somente em 66. Temos já 2.400 policiais concursados que serão alocados nessa missão. Além disso, o Ceará conta hoje apenas com 6 delegacias 24 horas. E nós vamos criar mais 24. Só que isso não é o suficiente. Imagina a mãe, Mariana, que perde o filho para o tráfico. Além de combater o tráfico, é preciso acolher essa mãe, resgatar esse filho e dar oportunidade para que essa família veja que pode conquistar os seus sonhos. E quem faz isso? A educação de qualidade, a saúde de qualidade. Nossa, é verdade, viu? Ou seja, não dá para falar de segurança prometendo que não é possível. Ou dizer que a solução está uma coisa só. Gente, vamos ouvir o que esse homem está dizendo, viu? Cuidar da segurança é cuidar dessa parte que envolve policiamento, defesa, delegacias, mas é também oferecer oportunidades concretas para que o jovem cearense veja que o que compensa mesmo é estudar e ter uma vida digna. Roberto Claus, sempre com as melhores propostas do Ceará. Um abraço forte a todos os cearenses. Não esquece de agora no Instagram seguir a gente no Roberto Claus Oficial. Beijão, gente. Esse foi o Roberto Cláudio Pós. A gente se acostumou a viver com medo. Medo do nosso pai não voltar no final do dia, de ter nossa casa tomada por bandidos, de ver nosso comércio sendo obrigado a fechar. Medo de faltar comida no prato da família. O medo tem mudado nossas vidas. Mas olha, vou te contar um segredo. Também é possível perder o medo e acreditar que dá para acabar com violência, para ter emprego, que a saúde vai melhorar. Um dia, tudo de ruim será coisa do passado. E esse dia chegou. Dá para viver sem medo. A primeira coisa a fazer é perder o medo de mudar. Vem cá, deixa eu te contar um segredo. Quando a gente vive sem medo, a gente vive melhor. Vem cá, tenha fé e esperança. Quem acredita e trabalha alcança. Novos dias vão chegar. Sempre fui muito determinado em tudo que fiz. Cresci na periferia, passei em concursos, sempre nos primeiros lugares. Fui vereador, deputado estadual e federal. Sempre o mais votado. E é essa determinação que o meu governo vai ter para a gente vencer o crime e a violência. Outros governadores podem até ter tido boa vontade, mas faltou experiência na área e pulso firme. Se você der uma chance para a mudança, a gente transforma o Ceará. Pelo Ceará que quer mudar. Pra gente ser feliz, pra ver saúde, tudo segurança, o nosso Ceará. No jornal de hoje, você vai conferir a apreensão dos bens de um grande traficante. Valdemir, o que será que eles fazem com esses carrão e esses helicópteros que eles pegam dos bandidos? Eita, Vera, sei não, ó. Essa eu respondo, dona Vera. Foi o relator da lei que reverte os bens, armas, veículos e até helicópteros apreendidos de traficantes para combater o crime organizado. O governo poderia fazer muito mais pela segurança. Basta me dar uma oportunidade. Para combater o crime, é o que mais se garante, é o que tem mais coragem. O homem aprovou a lei que tira o bem do traficante pra enfrentar a bandidagem. Responde o zap, capitão. Capitão Vaz, gente, muitos políticos prometem segurança. Eu queria saber por que a gente deve achar que o senhor é diferente? A maior diferença é que a gente viveu na pele. Eu cresci na periferia, tirei serviço em viatura e enfrentei o crime organizado. Então a gente vai ter um olhar diferente para a segurança. Não dá, é para seguir como está. A mudança tem que acontecer. 44! Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você não teve a oportunidade de nos ouvir desde o início, não tem problema. É muito fácil nos encontrar. Você encontra na visão, em qualquer lugar. Em qualquer momento na tela do celular. De madrugada, de tarde, de manhã. No caso, no Face, no YouTube, no Instagram. Siga a gente no Insta, arroba Capitão Wagner Souza. E chama a gente no Zap, 85-98-992-1095. A gente se vê por lá. Termina aqui o programa do Capitão Wagner Governador 44. Coligação União pelo Ceará, União Brasil, Avante, PTB, Republicanos, PL, PROS, Podemos. Começa agora um novo tempo. O Ceará, 3 vezes mais forte. Como na família, mano, tudo vai melhorar. É o Mano de Freitas. Para os pais, o filho dedicado. Do trabalhador, o justo advogado. Trabalhando pelo povo, nunca se deu por vencido. Cresceu num Ceará sofrido que ajudou a melhorar. Foi secretário da Educação e de todo o coração se propôs a trabalhar. 2 vezes deputado, sempre foi bem combativo. E ao lado de Camilo, benefícios aprovou. E pra esperança deu um norte. O Ceará 3 vezes mais forte é com o Elmano governador. Eu quero Elmano cuidando da gente. Com a saúde, segurança e educação. Elmano 13, governador. Há 8 anos, eu trabalho com Camilo na Assembleia. Defendendo e aprovando projetos que permitiram a ampliação do atendimento de saúde para todo o Ceará. O que foi decisivo no enfrentamento da pandemia. Elmano ajudou a construir. Tomando forças com Camilo, Elmano ajudou a ampliar o atendimento na saúde, na capital e no interior. Foram entregues à população 18 novas UPAs, 3 novas policlínicas e o IJF2. No interior, os hospitais regionais do Sertão Central em Quixeramobim e do Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte levaram atendimento de qualidade para perto de casa. Meu nome é Edson Silvério. Hospital Regional de Sertão Central de Quixeramobim salvou a minha vida. Essa doença que eu tive, de cada 10, só um escapa. Fiquei 5 meses internado e eles foram excelentes. Sou da cidade de Jaguaretama. A gente foi encaminhado para o Hospital Regional. É tudo novo, tudo muito bem preparado, com equipe muito bem estruturada, um tratamento de primeiro mundo. No caminho certo é com eles que eu vou. É o Mano 13, nosso governador. Ai, é o Mano e Camilo, vamos lá, viu? Confio, porque você é 10. Eu quero Lula, Camilo e Elmano. O Ceará, 3 vezes mais forte. Propostas do Elmano na saúde. Vou abrir as policlínicas nos finais de semana para zerar a fila do atendimento especializado e ampliar o mutirão de cirurgias eletivas. Implantar o serviço de tratamento do câncer nos hospitais regionais e construir o Hospital Regional Polo da região Centro-Sul, da região do Maciço de Baturité e da região de Crateús e Amuns. E tenha certeza, vou concluir e colocar para funcionar o maior hospital do estado, o Hospital Universitário da UES, com 655 leitos. Em Fortaleza. Eu quero Lula, Camilo e Elmano. O Ceará, 3 vezes mais forte. Camilo Santana. No meu governo, ele passou a ser um dos mais importantes representantes da Assembleia Legislativa para defender projetos de interesse do povo cearense na Assembleia. Lula. Elmano é a pessoa certa para dar continuidade a esse grande trabalho que tanto beneficiou os cearenses na capital e no interior. Elmano governador. O meu compromisso é fazer a saúde chegar mais perto de quem precisa. Eu quero Lula, Camilo e Elmano. O Ceará, 3 vezes mais forte. No caminho certo é com eles que eu vou. Elmano 13, nosso governador. Eu tô com Lula, Camilo e Elmano. O Ceará, 3 vezes mais forte. No caminho certo é com eles que eu vou. Elmano 13, nosso governador. Coligação Ceará cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PD, PP, MDB, PRTB. Federação Pessoal Rede Solidariedade. Encerra-se nesse momento a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504/97. Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta geral. Observando o menor patamar desde a semana encerrada em 27 de fevereiro do ano passado, que foi de R$ 5,17. O valor máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,00. Da redação, Beto Rabelo para o Alerta Geral. São 7 horas e 25 minutos. O nosso abraço, o nosso bom dia para você que acompanha a partir de agora também pelo rádio a edição de hoje do Jornal Alerta Geral. O governo federal tenta definir neste mês limites de juros para o empréstimo consignado de beneficiários do Auxílio Brasil. Após piso salarial dos agentes de saúde e profissionais da enfermagem, mais de 50 projetos de lei tramitam no Congresso Nacional com benefício para outras categorias. Balde d'água fria. Ministro do STF Luiz Roberto Barroso derruba a lei do piso salarial para os profissionais da enfermagem. Melhoria das estradas estaduais. Senado vai apreciar pedido de autorização de empréstimo internacional de US$ 180 milhões para o estado do Ceará. Fique atento. A recuperação das rodovias que cortam os municípios do Ceará ganha destaque nesta segunda-feira com a presença do superintendente de obras públicas, Quintino Vieira, aqui no Jornal Alerta Geral. São 7 horas e 26 minutos. Pedidos para voto em trânsito no primeiro turno das eleições deste ano cresceram quase 300% em relação a 2018. A informação com Gisele Andrade. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 332.548 requerimentos de eleitores para voto em trânsito no primeiro turno das eleições de 2022. Para um eventual segundo turno, 314.804 pessoas também realizaram o pedido. Em um comparativo com as eleições de 2018, os números representam um crescimento de 278% com relação ao primeiro turno, quando foram feitas 87.979 solicitações, e de 277% com relação ao segundo turno, que registrou 83.494 solicitações. Para o público geral, o prazo para requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para votar em trânsito ou em sessão distinta da de origem terminou no dia 18 de agosto. já paramilitares, guardas municipais, agentes de trânsito e pessoas convocadas para apoio logístico, a data limite foi estendida até 26 de agosto. São Paulo é o destino onde o maior número de pessoas pretende participar das eleições, votando em trânsito no primeiro turno, com 82.393 pessoas nessa modalidade. Desses, 38.030 paulistas solicitaram votar fora do domicílio eleitoral, dentro do próprio estado, que é o maior colégio eleitoral do país. Direto da redação, Gisele Andrade, para o Alerta Geral. 7 horas e 28 minutos. IPVA. 830 mil cearenses ainda não pagaram o imposto. Atenção, multas e punições que podem ser geradas. Caroline Farias com a informação. Cerca de 830 mil cearenses ainda não pagaram o imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA deste ano. As informações são da Secretaria da Fazenda do Ceará. Mas, por outro lado, 1 milhão 550 mil pessoas já acertaram os pagamentos referentes ao tributo. A Cefaz alerta que a falta do pagamento do imposto pode gerar algumas complicações para os motoristas. Entre as punições pelo não pagamento do IPVA estão a impossibilidade de fazer o licenciamento do carro, podendo gerar multas, e também a apreensão do veículo pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado, o DETRAN. Para os contribuintes que estão com pagamento atrasado, existe a opção de dividir o débito em até 24 meses, contanto que a parcela não seja inferior a R$ 50,00. Mas no caso de atraso, será adicionado uma multa de 0,15% ao dia até o limite de 15% sobre o valor do imposto a ser pago. A situação do veículo fica regularizada a partir do momento que você confirmar essa renegociação, que pode ser feito pelo site da Cefaz. Até agora, o governo do estado já arrecadou aproximadamente R$ 1,2 bilhão com o pagamento do IPVA deste ano. Esse número representa 65% do total das pessoas que devem pagar o imposto. Com informações da redação, Caroline Farias, para o Alerta Geral. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco no jornal Alerta Geral, no bate-papo político de hoje, entrevista com o superintendente de obras públicas, Quintino Vieira. Fique ligado, a gente volta já. O Ceará, Brasil e mundo, ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta geral, via satélite, em tempo real. Sabe quantos novos leitos o Gonzaguinho do Zevalt vai ganhar? Uns 20 leitos. Mais meninos, 30. Uns 50 leitos. Com ampliação, o Gonzaguinho do Zevalt vai ganhar 100 novos leitos. A capacidade do hospital vai triplicar e o trabalho segue em frente. Tem entrega das novas moradias, além de microcrédito para pequenos empreendedores e cursos de capacitação. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. E olha que facilidade. O nosso especialista vai ao seu encontro. Basta solicitar a visita na sua empresa. Ligue 0800-570-0800 ou acesse www.ce.sebrae.com.br. Não espere mais. Comece já a sua transformação digital. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Chega de queimada, não dá mais pra aceitar. Esse erro é um crime, você deve denunciar. Chega de queimada, não dá mais pra aceitar. Esse erro é um crime, você deve denunciar. Provocar queimada é crime e a vítima pode ser você. Denuncie na ouvidoria do Ministério Público ou na promotoria de justiça da sua cidade. Uma campanha de Engie. Alerta Geral. 7 horas e 32 minutos. Geral, bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. Vinícius. início do bate-papo político nesta manhã. O governo do estado mantém os serviços de recuperação de rodovias em várias regiões do interior e também da região metropolitana de Fortaleza. O programa de restauração e ampliação da malha rodoviária, lançado em março de 2022, está em andamento e envolve recursos da ordem de 870 milhões de reais. As obras passam por 62 municípios e após a quadra invernosa deste ano, trechos de rodovias ainda não receberam o recapeamento. Vamos fazer hoje um balanço sobre as obras de recuperação das rodovias estaduais. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Olá, Marcos Surlan, bom dia. E para conversar conosco aqui no Jornal Alerta Geral está o superintendente de obras públicas do estado do Ceará, Quintino Vieira. Superintendente, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual o balanço que nós podemos apresentar neste momento após o lançamento no mês de março desse pacote de obras para a recuperação das estradas estaduais? O que tem de positivo, o que tem de avanço nesse pacote de obras? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, agradecer o espaço nesse momento que você nos dá para divulgarmos o nosso trabalho aqui no estado do Ceará. Parabenizar pelo programa que você tem, Leandro, realmente é um programa de muita audiência e não só aqui em Fortaleza, em todo o estado do Ceará, onde a gente tem notícia que você tem uma audiência muito boa e só você e sua equipe é que tem realmente estado de parabéns. Nós lançamos, no começo do ano, dois grandes programas para estado no estado do Ceará. Um programa foi um programa de 847 milhões de reais, foi um programa que é um empréstimo do BIRD, e aonde nós já começamos com a contrapartida e lançamos com a governadora Isolda um programa de recuperação das estradas após o inverno, que são cerca de 1.510 quilômetros, aonde nós já estamos com 1.100 quilômetros recuperados. Realmente o inverno desse ano fazia muito tempo que não choveu, tanto que choveu, isso é ruim para as estradas, mas é muito bom para o Ceará, porque realmente houve uma recuperação na carga de recursos hídricos no estado, as barragens, os açudes, realmente precisou realmente sofrer essa recarga, isso é muito bom porque deixa tranquilo mais 2-3 anos, principalmente Fortaleza com água. E aí estamos trabalhando em cima disso. Para você ter uma ideia, Leandro, e a população, nós tínhamos até dezembro, na pesquisa que a gente faz mensal em todo o estado do Ceará, não só nas estradas, na infraestrutura, na segurança, na saúde, nós tínhamos cerca de 89% das estradas de boa qualidade no Ceará. Com o inverno, isso caiu para 67%. Caiu muito, caiu muito. Nós começamos a trabalharmos, hoje foi feita a última pesquisa, já estamos com 82% de estradas boas, já temos um avanço muito bom. Queremos chegar esse ano até dezembro, tudo dando certo da maneira que vem, chegarmos acima de 90%, queremos trabalhar em cima na faixa de 95%. O Ceará hoje tem uma malha de rodovia que é uma das maiores do país, são cerca de 9 mil quilômetros de estrada pavimentada e 2 mil quilômetros de estrada não pavimentadas. Atacamos, quando eu digo atacamos, é no bom sentido. E escolhemos uma prioridade das estradas que estavam mais desgastadas. Nós temos aqui, seria um dia um prazer você conhecer, nós temos uma equipe aqui de 9 pessoas com equipamentos modernos, que a gente examina as rodovias do estado de Ceará de metro em metro. Você pode até achar que está exagerando, mas hoje nós temos aqui para demonstrar às pessoas que já vieram aqui conhecer universidades, escolas, conhecer como é esse estudo. Nós umas vezes por mês rodamos o Ceará todo com essa equipe, são 6 caminhonetas com equipamentos que a gente olha as fissuras, buracos que poderão a gente recuperar antes de chegar ao pior. Você tem uma ideia, uma estrada nova hoje, de uma via, que é de ida e volta, ela custa aos cofres do estado R$1.600.000 o quilômetro. Uma via duplicada custa R$5.000 o quilômetro, R$5.000.000 o quilômetro. Nós estamos trabalhando hoje, nós mudamos o pensamento de anteriormente do que se vinha sendo feito no Ceará. Nós atacamos antes de acontecer o pior. Isso aí, nós gastamos, eu vou só manter assim, a estrada 025 que vai ali da 040, que, que todo mundo conhece como o Austin Soares, para o Beach Park. Nós atacamos ali, ali estava horrível, como eu digo às vezes até brincando no bom sentido, que estava mais cheia de emenda do que cama de pescador do interior. Estava toda... Tupintino, a esse trecho ali do entorno do anel viário, entrando na 040 em direção ao Porto das Dunas? Não, eu digo a da 025, ali que passa por cima daquele viaduto, antes da entrada do Candeba, ao chegar aquele posto chamado Posto Maluaro. Estava totalmente, então nós fizemos um trabalho de tapa-buraco profundo, e logo após o tapa-buraco, nós fizemos um banho, tá certo? Que dura ali mais 5 anos tranquilo. Nós deixamos de gastarmos ali 5 milhões de reais por quilômetro e gastamos 250 mil reais por quilômetro. Olha a economia no momento certo que nós fizemos. Nós estamos fazendo em vários locais, ou fresagem, o que é a fresagem? A gente arranca aquela camada de cima, fazemos a recuperação da base, subbase, e recupera uma estrada. Também o custo baixa muito para 800 mil reais por quilômetro. Tudo aquilo que a gente está fazendo, em estudo, para não deixar se acabar, para começar tudo de novo, a gente está fazendo. Hoje, as piores estradas que nós tínhamos, que nós atacamos para valer, ali na região do Centro-Sul, Iguatu, aquela região, tinha uma estrada lá que eu tenho certeza, que até o fim de setembro eu zero, que é depois de Cedro, estava intransitável, intransitável. Todo mundo reclamando, ela hoje o pessoal já passa. Pois não. Quando o senhor fala sobre, nesse balanço aqui, que a projeção é de recuperação de 1.500 quilômetros, mais ou menos, eu não me recordo bem esse número, lembro o seguinte, que o senhor disse, já cumprimos aqui uma etapa de 1.100 quilômetros recuperados. Nesse restante que ainda está faltando, superintendente, qual é a prioridade, o que é que o senhor está nesse momento definindo? Não, esses trechos são prioritários. Claro que em vários municípios onde os moradores passam, os motoristas circulam, eles cobram que sejam feitos esse serviço de recuperação com o máximo de urgência. Mas nesse calendário que o senhor tem, o que é que está em licitação nesse momento? O que é que pode ser considerado? Opa, isso aqui é prioritário porque tem um maior fluxo de caminhões, de transporte de cargas ou mesmo de transporte de passageiros. Nós estamos atacando de imediato, posso até dizer o nome da cidade, todas aquelas estradas que entram na área de turismo. Turismo, porque nós não podemos também deixarmos o turismo chegar ao Ceará e sairmos aqui reclamando que as estradas são inviáveis de circular, chegar a uma praia, chegar a uma serra, a chegar ao sertão. Então essa está sendo a prioridade nossa. É tanto que nós estamos atacando hoje para valer aquela região de Beberibe, Cascavel, Calcaia, Paracuru, ali lá para o lado de Chaval, Serra Grande, tá certo? Aqui para o lado de Redenção também estamos atacando. Então essa região que é ligada ao turismo, tanto o turismo sertão, turismo litoral, turismo serra, nós estamos atacando para valer. Estamos também fazendo várias estradas novas para dar como contrapartida ao banco, que já começamos. Teve uma duplicação, uma obra de 100 milhões de reais, que saímos de Missão Velha a BR-116. E essa estrada hoje, você tem uma ideia tão importante, que quem vem do sul do país, que vai entrar para o centro do Ceará, ele tinha que cruzar a BR-116 toda, vir a Fortaleza e voltar por outra CE. Hoje não. Hoje ele entra ali logo após o Brejo Santo, sai em Missão Velha, sai em Barbalha, tudo duplicada. Sai em Juazeiro e segue para o centro do Ceará, para o Caririaçu, desce e aí realmente vai bater no Iguatu, diminuindo aí por baixo 300 quilômetros de distância. Isso é muito importante para o turismo, é muito importante para a mercadoria que vem do sul do país, os ônibus, tudo isso se torna mais perto do centro do Ceará. Trabalhamos realmente também nessa parte aí que cabe, fazendo com que essas licitações que estamos em andamento, como a outra obra que diminui 29 quilômetros de Itapipoca para Fortaleza, que é uma estrada que pega de Itapipoca a Parra, e sai lá na 085, que é a estrada que sai de Caucaia, e uma das BR, uma da CE grande hoje, que sai de Caucaia, Chaval. E aí ela está saindo ali do lado do Trairi e diminui 29 quilômetros para Fortaleza. Isso aí é uma estrada realmente que está sendo muito valorizada, principalmente pela população ali de Itapipoca, quem vem de Itapajé por dentro para não pegar a BR. Nós estamos aí tentando trabalhar, quando a gente cai numa pesquisa, isso eu quero deixar muito aberto, a nossa governadora Isolda também deixa isso muito aberto. Quando existem as pesquisas nas estradas, nós não conseguimos chegarmos pelos dados da pesquisa, nunca a 85%. Aí todo mundo, mas por quê? Quando a gente faz a pesquisa paga pelo Estado na CES, a gente ultrapassa os 90%. Porque quando você faz a pesquisa nacional, entra as estradas federais. Aí entra a BR-116, a 020, a 222 e outras mais de 2.800 quilômetros de BR e possui no Estado, e poucas pessoas sabem que é BR. Se você sair ali de Crateús a Pedra Branca, ali tudo é uma BR. Você vem Crateús, Independência, Cruzeta, Pedra Branca, é uma BR. Você vai lá para o centro do Ceará, você pega a BR-230, que logo depois de Cedro vai sair lá pertinho de Caririaçu, é outra BR. Então essas estradas não estão com boa qualidade. O DENIT, eu tenho muita aproximação, tenho uma parceria boa com o DENIT. Conseguimos agora, com todo um trabalho feito desde a época do governador Camilo e agora dando continuidade com a governadora Isolda, passarmos o anel viário para o Estado. Porque nós fomos várias vezes a Brasília, eles não tinham recurso para aplicar nada no ano de 2022 nem 2023. E eu, com muita coragem, convenci ao governador Camilo e ao governador Isolda a assumirmos, estadualizar o anel viário. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos recuperando uma reparação. O anel viário, soltamos a licitação de recuperação do anel viário, que dá acima de 80 milhões de reais, e vamos aplicarmos esse dinheiro pelo valor pelo governo do Estado, em cima do anel viário, para realmente dar uma melhor condição e terminarmos com a estrada importantíssima, que é a 155, que vem do Pé-100, entra no anel viário e morre lá no porto do Mucuripe. Fazendo com que a interligação do Porto do Mucuripe com o Porto do Pé-100 seja toda duplicada para favorecer o trânsito de caminhoneiros que ali transporta as mercadorias vindo de fora do país e exporta também aquilo do Ceará para outros países. Eu quero pedir aqui ao superintendente de obras públicas do estado do Ceará, Quintino Vieira, para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre essa pauta tão importante que é a área da infraestrutura rodoviária, com essa boa notícia sobre novos empréstimos e também realização de licitações para ampliação e recuperação da malha rodoviária estadual. Daqui a pouco. Ceará, Brasil e mundo, ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Geral. Via satélite. Em tempo real. Sabe quantas vias serão recuperadas pela Prefeitura de Fortaleza? Será que 50? 40? 70, 80 já está massa. Mais de 1.000 vias receberão melhoria. Para recuperar a cidade dos estragos causados pelas chuvas e revitalizar diversas áreas, a Prefeitura lança o Chegando Junto, o maior programa de recuperação de vias de Fortaleza. Tem iluminação nova, asfalto novo, sinalização e limpeza para deixar nossa cidade ainda melhor. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. E olha que facilidade. O nosso especialista vai ao seu encontro. Basta solicitar a visita na sua empresa. Ligue 0800-570-0800 ou acesse www.ce.sebrae.com.br. Não espere mais. Comece já a sua transformação digital. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Chega de queimada, não dá mais pra aceitar. Esse erro é um crime, você deve denunciar. Esse erro é um crime, você deve denunciar. Provocar queimada crimes e a vítima pode ser você. Denuncie na ouvidoria do Ministério Público ou na promotoria de justiça da sua cidade. Uma campanha de quem? A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital.